poder alto. Esse é o poder alto. Tem sobre nós poder alto. Poder alto. Vem sobre nós. Irmão, vou dizer aqui, aqui não tem noção. Futuro pra você é tristeza e ilusão. Você não concordou quando o pastor tentou explicar que Deus criou o homem pra sorrir e para amar. Há muito tempo procuramos a nossa paz, às vezes encontramos ou perdemos, aliás. Quantas vezes você ficou sem entender de onde nós viemos, pra onde vou e quando vou morrer. Ei, mano, eu sei, nos momentos mais tristes culpa todo mundo e acha que Deus não existe. O homem vem sorrindo por felicidade material, se afastou de Deus e procura sempre o mal. Jesus te espera e te livra desse mal. Quando ele te procura, você muda o canal. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra, Deus me abençoa. E mano, pense bem, quem morreu na cruz para trazer a luz, é, ele te ama, ele se chama Jesus. Ele se chama Jesus. Você também passou, ou conheceu alguém que no poço se afundou e não achou ninguém quando achavam que o mano estava perdido. Se converteu a Deus, esquece o que tinha vivido. Em seu corpo está a cicatriz do passado. O que importa é de hoje em diante com Deus do seu lado. Lembre dos momentos que mais pediu a Deus. Lembre das promessas que talvez só prometeu. Sei que Deus te ajudou de qualquer jeito. E se foi alguém, está guardado no peito. Ei mano, abre a Bíblia, converse com alguém. Procure ao Senhor, procure sempre o bem. Viva como tivesse que ser julgado em cada ato seu. Dê contas de sua vida ao único juiz, Deus. Nunca se esqueça, corra atrás enquanto há tempo. Jesus ensina, ame ao próximo como a si mesmo. Deus, eu te amo, para sempre eu vou falar. Porque viver sem Deus é viver sem respirar. É, sem respirar. Sem respirar. Esse é o poder do alto. Vem sobre nós. Vem nos trazer a paz. Sem medo algum se animar em qualquer situação. E se o mundo acabar, só Deus é minha salvação. Mesmo que falte palavras, eu vou louvar a Deus. Se um dia eu conseguir, eu sei que é Deus quem concedeu. Mesmo que falte ar, eu vou te adorar. Se eu estiver doente, Jesus vai me ajudar. Mesmo que falte água e eu tenha que morrer, sei que Deus vai me levar, pra sempre eu vou viver. Mesmo na solidão, viajando pelo mundo, eu te louvo, Senhor. Você é mais do que tudo, mesmo no fim do mundo, eu vou acreditar. Jesus em uma nuvem, o seu povo vai salvar. Poder do alto. Esse é o poder do alto. Vem sobre nós. Vem nos trazer poder a paz. Do alto. Esse é o poder do alto. Vem sobre nós. Vem nos trazer a paz. Vem nos trazer a paz. Vem nos trazer a paz. Do alto, venha sobre nós agora, derrama sobre nós água do amor, poder do alto, poder do Senhor.